6h46. Agricultor amigo, para uma boa colheita, adubar a sua terra é muito importante. Mas antes, faça a correção do solo com um bom calcário. Nós lhe indicamos Calcário Boa Sorte. Qualidade garantida pelo Ministério da Agricultura. Melhor preço, condições de pagamento, com pronta entrega na Barra do Choça. E oferece técnico para fazer a análise do solo totalmente grátis. Calcário Boa Sorte, Avenida São Geraldo, 577, Sala 4, fone 422-5205. Está na hora de você também mudar para uma locadora que lhe oferece qualidade e melhor opção em filmes. Videotape, quase 1000 fitas especialmente selecionadas. Vários lançamentos todo mês. Venha também para o outro lado e descubra as vantagens de ser cliente da locadora Videotape. Videotape, a mais nova mania em locadora da cidade. Avenida Paraíba, 674, fone 422-2373, no bairro Brasil. A impressão que o cliente tem de sua empresa é boa ou má, dependendo da eficiência dos aparelhos de comunicação. Não deixe a imagem da sua empresa por um fim. Teleplan Telefonia, representante dos sistemas Teledit e dos sistemas telefônicos Multitel. Teleplan, fazendo a comunicação entre você e o futuro. Em Conquista, Rua Cinhacinha Santos 237, salas 8 e 11. Telefone 422-3950. Las Auto Peças, oficina e motores. Representante MWM exclusivo para Conquista e toda a região. Serviços em bombas injetoras, peças originais. Mecânicos treinados na própria fábrica. Entrega rápida e serviço na mais perfeita qualidade. Preços sem competidores. Las Auto Peças, oficina e motores. Um elo de segurança para o seu caminhão. Avenida Regis Pacheco, 529, fone 421-2549. Óticas Globo informando a temperatura 24 graus. Certificado de garantia é muito importante. A sua visão, muito mais. Lentes e armações com melhor preço, descontos especiais e longo prazo para pagar sem juros é nas Óticas Globo. Fique ao lado de quem sempre te ajuda e pense certo antes de comprar. Óticas Globo, revelação de filme também no crediário. Rua Francisco Santos, Galeria Papillon, 2 de julho e Itapetinga. Shopping Conquista Center informando a próxima atração. Logo mais às 7 tem a Agência Nacional A Voz do Brasil. E às 8 tem 96 Supernais. Moda, hoje em Conquista é comprar tudo no Shopping Conquista Center. Você anda pouco, curte muito e encontra tudo. Tudo bonito, tudo gostoso, tudo no jeito, tudo fácil de comprar. Tudo mesmo, num lugar só. No centro da cidade, com acesso pela Praça da República e pela Rua Mestre Dantas. Shopping Conquista Center, a moda que está com tudo. Entre nessa moda. Falta 11 para 7, 96 há 10 anos, em primeiro lugar no coração da cidade. Raimundo Fagner, Retrovisor.